Toda vez que chego frio, não saio de casa, não corro riscos. Some até os amigos. Pé atrás, se não for da vibe, eu levo um tempo pra perceber que você parece. Califórnia, oceano na cabeça.